galinha estava andando, ciscando a terra, quando de repente achou um grão de trigo. E ao invés de comê-lo, ela disse: "Oba, achei um grão de trigo!" E todos os animais que estavam naquele quintal ficaram em volta da galinha. E a galinha disse: "Quem me ajuda a plantar este trigo?" E o cão disse: "Eu não." E o gato disse: "Eu não." E o porquinho disse: "Eu não." E o peru disse: "Eu não." Aí a galinha falou: "Ah, então eu vou plantar sozinha." E ela foi e plantou aquele grão de trigo. E quando o grão de trigo brotou, e quando cresceu a erva e produziu as espigas com muitos e muitos grãos de trigo, a galinha chamou os outros animais e disse: "Quem me ajuda a colher o trigo?" E o cão disse: "Eu não." E o gato disse: "Eu não." E o porquinho disse: "Eu não." E o peru disse: "Eu não." Aí a galinha disse: "Está bem, então eu vou colher sozinha." E assim ela fez. Depois de ter colhido o trigo, a galinha chamou novamente todos os animais e disse: "Meus amigos, quem me ajuda a debulhar o trigo?" E o cão disse: "Eu não." E o gato disse: "Eu não." E o porquinho disse: "Eu não." E o peru disse: "Eu não." Aí a galinha disse: "Está bem, então eu debulho sozinha." E assim ela fez. E depois que ela debulhou o trigo, ela chamou os animais e disse: "Meus amigos, quem me ajuda a levar o trigo até o moinho?" E o cão disse: "Eu não." E o gato disse: "Eu não." E o porquinho disse: "Eu não." E o peru disse: "Eu não." Aí a galinha disse: "Está bem, então eu levo esse trigo sozinha para o moinho." E assim ela fez. E quando o trigo já estava moído e a galinha já estava com a farinha, ela chamou todos os animais e disse: "Meus amigos, quem me ajuda a assar um bolão?" E o cão disse: "Eu não." E o gato disse: "Eu não." E o porquinho disse: "Eu não." E o peru disse: "Eu não." Aí a galinha disse: "Está bem, eu vou assar esse bolão sozinha." E ela foi e começou a assar aquele bolo delicioso, um bolo enorme. E quando o bolo estava pronto e aquele aroma percorreu todo o quintal, os animais nem precisaram ser chamados, todos vieram. Aí a galinha disse: "Quem quer me ajudar a comer esse bolão?" E o cão disse: "Eu quero." E o gato disse: "Eu quero." E o porquinho disse: "Eu quero." E o peru disse: "Eu quero." Aí a galinha falou: "De jeito nenhum. Só quem vai comer esse bolão sou eu." E a galinha ficou cantando: "Cocoricocó." E ela comeu o bolo sozinha, aquele bolão, e os outros ficaram chupando o dedo. Isso quer dizer que na hora de enfrentar o sol, o calor do dia, a dificuldade, o trabalho, o serviço, ninguém quer. Mas depois que a coisa está pronta, feita, aí é uma beleza, aparece todo mundo, é verdade ou não é? Mas só tem direito de participar dos frutos quem trabalhou arando a terra. Se a pessoa não trabalha, não adianta ficar querendo participar dos benefícios. Você sabia que o Evangelho diz assim: quem não trabalha também não coma? É, esse negócio é sério. Na hora de fazer o almoço, ninguém quer ajudar. Mas na hora que o almoço está à mesa, todos querem almoçar. É verdade ou não é? Na hora de lavar a louça, ninguém quer. Mas na hora de comer a sobremesa, está todo mundo ali. Pois assim é também no reino de Deus. A palavra diz que nós temos o direito de colher se semearmos. e que nós temos o direito de receber a recompensa se trabalharmos. E quando nós trabalhamos e fazemos, nos tornamos dignos de sermos recompensados. E a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Às vezes a gente trabalha tanto que acaba até desfalecendo, se cansando, mas com certeza colheremos o bem e vamos ceifar conforme a nossa semeadura. Paulo ainda continua: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meu amado, minha amada, arregace as mangas, ajude. Mesmo que você um dia esteja numa rodoviária e veja uma pessoa carregando malas com dificuldade, se ofereça para ajudar e ajude sem conhecer a pessoa. Faça o bem a todo mundo. Distribua a maior quantidade possível de esmolas. Nunca diga não. Sempre empreste a quem lhe pede. Abra o teu coração e haja com generosidade, porque assim também o céu agirá com você. Mas se você não quer fazer o bem, não quer semear a palavra, não quer trabalhar no Evangelho, não adianta aparecer depois com a obra pronta querendo participar. Jesus Cristo não vai concordar. Faça a tua parte, se esforce sobremaneira e creia no resultado e principalmente nesta palavra que foi dita pelo Senhor Jesus. É uma palavra fiel e verdadeira e tão poderosa que é mais fácil passar o céu e a terra do que estas palavras caírem pelo chão. Jesus Cristo disse: eis que venho sem demora e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras.